Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Há quem queira fazer marcha atrás, há quem queira meter o travão, mas o povo acelera e faz do dia a dia o caminho da revolução. Mas o povo acelera e faz do dia a dia o caminho da revolução. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Há quem queira mandar para os quartéis os soldados, nosso povo armado, mas em casa dos amigos certos é na rua e ao nosso lado. Mas em casa dos amigos certos é na rua e ao nosso lado. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Há quem queira deixar esta terra ao alcance dos monopolistas, mas o povo não desarma e diz: estamos fartos, não queremos os capitalistas. Mas o povo não desarma e diz: estamos fartos, não queremos os capitalistas. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Há quem queira deixar como está o poder dos latifundiários, mas o povo não alinha mais, nunca mais, com a preguiça dos senhores agrários. Mas o povo não alinha mais, nunca mais, com a preguiça dos senhores agrários. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos